Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimusu Tozuka. Estou empolgada para saber o que vamos aprender hoje. Esta é a lição 8 do nosso curso, e a expressão de hoje é... Mais uma vez, por favor. A protagonista das nossas histórias, a Ana, é da Tailândia e está estudando no Japão. Hoje, vamos ver como ela está se saindo nas aulas em sua universidade. Vamos acompanhar uma aula de japonês com o professor Suzuki. Agora, vamos ouvir o diálogo da lição 8. A expressão de hoje é... Mais uma vez, por favor. Minasan, kore o oboete kudasai. Shiken ni yoku demasu. Agora vamos explicar o diálogo. Apontando para o quadro, o professor Suzuki diz: Minasan, kore o oboete kudasai. Pessoal, memorizem isto, por favor. Minasan significa pessoal, todos. Kore é isto. O é uma partícula que indica o objeto de uma ação. Oboete kudasai é memorize, por favor. Oboete kudasai consiste de um verbo. Oboemasu. Memorizar, lembrar, e kudasai, por favor. Usando-se kudasai, pede-se um favor a alguém. Então, é um pouco diferente do significado de kudasai que aprendemos na lição 7, não é? Na lição 7, essa expressão foi usada quando alguém comprava algo. Exatamente. Agora, outra pergunta. Por que oboemasu, que significa memorizar, vira oboete, quando é seguido de kudasai? Não se pode dizer oboemasu kudasai? Boa pergunta. Não, não se pode falar assim. Primeiramente, verbos como oboemasu, na forma mas, são colocados ao final de sentenças. Quando usamos verbos no meio das sentenças, ou seja, quando colocamos outras palavras depois deles, precisamos conjugá-los. Nesse exemplo, o verbo oboemasu foi conjugado e tomou a forma oboete. Nessa conjugação, ou seja, quando terminam em T, os verbos são chamados de verbos na forma T. Entendi. Ou seja, quando seguidos de kudasai, por favor, os verbos possuem a forma T, correto? É isso mesmo. Usa-se oboete, um verbo na forma T, com kudasai, como uma expressão de pedido. Portanto, oboete kudasai significa, por favor, memorize isto, ou gostaria de pedir que você memorize isto. E o professor Suzuki diz... Shiken ni yoku demasu. Aparece com frequência nos exames. Shiken significa exame, prova, teste. Ni é uma partícula que indica um ponto para o qual uma ação está direcionada. Yoku é um advérbio e significa com frequência, bastante. Demasu. Neste contexto, significa aparece. Tenho certeza de que todos os estudantes prestaram atenção depois que o professor falou dos exames. E? E expressa surpresa, espanto. Depois de dizer E, você interrompe a sua respiração por um instante. Vamos praticar. E? E a Ana diz... Sensei, mou-ichido onegaishimasu. Professor, mais uma vez, por favor. Sensei significa professor, professora. Sensei é uma palavra que pode ser usada para se referir a qualquer professor ou professora de escola. Em japonês, professor universitário se diz... Kyouju. Mas os estudantes geralmente dizem sensei quando se dirigem a eles. Mou-ichido é mais uma vez. E... Onegaishimasu é uma maneira polida de fazer um pedido. Então, usa-se mou-ichido onegaishimasu para pedir que alguém faça algo de novo? Exatamente. É uma expressão muito útil. Pode-se usá-la, por exemplo, quando não se compreende algo em japonês quando é dito pela primeira vez. É importante mencionar que, na pronúncia de mou, a vogal O tem som prolongado, Agora vamos para o quadro Professora, pode explicar? Você tem alguma dúvida hoje, Limousse? Sim. Hoje aprendemos como fazer pedidos usando os verbos na forma T, seguidos de kudasai, que significa por favor. Gostaria que a professora Akane Tokunaga explicasse isso em mais detalhes. Bom, vamos pedir a ela. E a professora explica. Quando pedimos algo a alguém em japonês, usamos os verbos na forma T seguidos de kudasai, por favor. Os verbos na forma T são conjugados e adquirem a terminação T ou D. Por exemplo, quando se pede para alguém memorizar algo, usa-se a forma T do verbo oboemasu, memorizar, que é oboete, e acrescentamos kudasai desta maneira. Oboete kudasai. Agora deixe-me explicar como transformar verbos na forma mas, ou seja, verbos que terminam em mas, em verbos na forma T, como fizemos com o verbo na forma T, oboete, a partir do verbo oboemas. A regra básica é trocar mas por T. Por exemplo, o verbo comer em japonês é tabemas. Portanto, esse verbo na forma T fica assim. Tabete. Desse modo, tabete kudasai significa coma, por favor. Olhar é mimasu. A forma T do verbo fica mite. Assim, mite kudasai significa olhe, por favor. Fazer se diz shimasu. A forma T do verbo é shite. Assim, shite kudasai significa faça, por favor. Vir se diz kimasu. A forma T é kite. Assim, kite kudasai significa venha, por favor. Basicamente, pode-se obter a forma T do verbo trocando mas por T. É fácil, não? Verbos que seguem esse padrão possuem uma sílaba com a vogal E imediatamente antes de mas, incluindo o verbo oboemas, que significa memorizar. No entanto, também estão incluídos nesse padrão alguns verbos que possuem uma sílaba com a vogal I antes de mas, como mimas, olhar. Na próxima lição, vamos estudar outras maneiras de obter a forma T dos verbos. Pode ser que a forma T seja o primeiro desafio para o aprendizado do japonês. Vamos nos esforçar para superar esse desafio. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora está na hora do quadro Onomatopeia do Dia, em que apresentamos expressões do japonês que representam sons, ruídos e comportamentos. Limousse, está na hora de você tentar adivinhar o que a próxima expressão representa. Vou me concentrar. Doki doki. É o som de alguém batendo em uma porta. Ah, não, Limousse. Essa expressão descreve o coração batendo rápido quando alguém fica surpreso ou ansioso. Ela também pode ser usada quando ficamos empolgados com alguma coisa. Entendi. A heroína do meu mangá favorito fica bem doki doki quando conversa com o rapaz de quem ela gosta. Pois é. E tem uma outra expressão para o exato momento em que ficamos surpresos. Doki. Dizemos doki no momento em que algo nos surpreende. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver sobre o que a nossa protagonista escreveu hoje. Este é o caderninho da Ana. Fiquei sabendo que vamos ter, além do exame final, vários mini-exames. Queria saber quando vai ser o próximo exame. Estou me sentindo doki-doki. E assim encerramos a lição 8. A expressão de hoje foi mais uma vez, por favor. Na próxima semana, vamos aprender mais sobre as atividades da Ana em sua universidade. Até lá!